Salvador, bom dia, Azul 2774 com a Charlie. Azul 2774, bom dia, Charlie, confere. Aguarde um instante cópia, prepare saída Coral 1 no Bravo. Prepara Coral 1 no Bravo, na sua escuta, quando pronto para cópia. Azul 2774, cópia. Afirmativo, prossiga. Azul 2774, autorizado para Porto Seguro, via Whisky 33, nível de voo 1180. Agora da pista 10, curva à direita, saída Coral 1 Bravo. Transponder 0233, controle Salvador, pera 119.8. Autorizado nível de voo 180, decolando da 10 com curva direita, com pré-saída Coral, Uno Bravo, Whisky 33, para o Azul 2774, só transponde 0233 e controle 109.8. Correto, Azul 2774, reposte para o pushback, parte 3. Será informar quando pronto para o posicionamento. São 3170, show controle Salvador, chama identificação. Desça para 4000 pés, ajuste no 014, chegada Boa Média 1. 3170, percurso do localizador, curva à direita, 0060, reporte estabilizado. 060, a porta estabilizada para Opa. Tango Serra, Hotel Papai, seu controle de Salvador, aciona identificação, mantenha nível 085, correção, mantenha nível 100, ajuste 10 no 4, mando direto Coral da Presente. Coral da Presente, tem uma situação. Hotel Papai, está sob contato radar. Afastado 625 milhas nordeste do Salvador. Em Salvador, Azul 27, 74, parte 3 para post estacionamento. Autorizado, Azul 27, 74, reporte táxi. Autorizado, post estacionamento e reforma para o táxi, Azul 27, 74. recebe o curso para 2000 mais 42, 3, 1, 7, 0. Estimativo, desce para 2000 pés, livre elétrico, aposto estabilizado. Ajuste no 0, no 4, 3, 1, 7, 0. Aposto estabilizado, 3, 1, 7, 0. Turno 592, show controle de Salvador. Chama identificação, desce para 4000 pés. Ajuste no 014. Detou para o curso localizador, corre à direita na proa 0620, reporte estabilizado. 3170, complete a aproximação, chama torre 118, decimal 95. 3195, boa noite, por favor. Oi, Salvador, boa noite, tá 3170. 3170, boa noite. Ajuste no 014, confirme se visual. Negativo, visual confirme. Queixo TAN 3170, tráfego agora avistado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 08 nós. E pouso no 03170. Estou em Salvador, Azul 2774, com POB 44, autonomia 0435, alternando Serra Brava, Serra Vista, Salvador, está pronto para o táxi. Azul 2774, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio, taxi Índia. Reporte quando pronto, ajuste no 014. Autorizado, táxi Pátio Índia, ponto de espera vem a formar pronto, Azul 2774. Então 3560, chegou, 3520, seu controle de Salvador. Chame identificação, desça para o nível 050, ajuste 1014, retorno para o curso do localizador. Correia direita na proa 0625, reporte estabilizado. Correia esquerda 065. Salvador, Azul 2774, próximo ao ponto de espera. Azul 2774, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 612 nós. Autorizado alinhar e decolar o Azul 2774. Lumia 908, seu controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 060, ajuste 1014, chegada por média 1. TAP. Bruno 592, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, livre LF, suporte estabilizado. 2.000, repórter para estabilizado, Bruno 592. Azul 2774, decolado ao 08, por solicitação do controle, mantenha o nível 080 até a liberação do mesmo. Chame agora o controle 119.8. O Azul 2774, copia a torre? Na sua escuta, torre 2774. Certo. Confirmando, decolado 08 e mantém o nível 080 até a liberação do controle, devido à solicitação do meio. Chame agora em 119.8. Distrito 080, controle 119.8. Obrigado, boa. Azul 27. 2774. São posição de 12 horas. 15 milhas, mesmo rumo, cruzando 10.900 para 5.000, um Airbus 319 com 3.10 de ground. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato radar. Sub mantenha inicialmente nível 080, ajude e vou na proa de coral. Subindo ao 080, restrito, coral, Azul 2774. Está presente, Mira, efetuar o INS Whisk. Gente, desça para 250010, ajuste no 014, direto Serra Zica 366, INS Whisk, pistão 0. O 6908 foi Duna, desça para o nível 050. Luna 050, confirma a velocidade, 6908. Aguarde. Tá 3520, confirma a indicada. 250, né? Gente, 6908, mantenha a 250 mais. Gente. Retor para continuar a ascensão, curva à direita proa 250, suba mantenha nível 180. Poderia confirmar para o Azul 2774, por gentileza? Afirmativo. Retoração para continuar a subida, curva à direita proa 255, seu limite, são 5 minutos nesta proa, cruzar a radial. Radial 240 do VR Salvador. Vetor proa à direita 255 por 5 milhas, ou até interceptar a radial, cruzar a radial 240 de Salvador após reassumir o voo, plano de voo azul 2774. Azul 2774, são 5 minutos na proa. Afirmativo, 5 minutos na proa. Estabilizado, voo 592. Voo 592, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895. Confirmando a função, atalho 520, está autorizado ILS. Afirmativo, autorizado ILS Whisky, reporte estabilizado. Boa tarde. Azul 6908, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre ILS X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Regina, indicativo, reporte estabilizado. Estado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 079. Livre pouso, pistão 10, gol 1592. Rumo sudoeste. Cruzando 7600 para nível 180, não interferirá sua aproximação. A gente mantém o 080-2774. Azul 2774, livre ascensão nível 180, reporte cruzando nível 110. Livre ascensão nível 180, reportarei passando nível 110, Azul 2774. Azul 2774, após cruzar nível 110, está autorizado a reassumir navegação para de Coral. Após passar nível 110, autorizado em reassumir navegação para o de Coral, Azul 2774. 2774, motivo da vetoração, tráfego posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, mantendo nível 100, Embraer 110 para Ilhéus. Ciente, avistamos o tráfego, Azul 2774. Gol no 592, solo aos 16, livre direita, segue táxi via Alfa e Juliette para remota 12 do pátio principal. Alfa e Juliette para remota 12 do principal no 592. estabilizar o TAM 3520. Gente, na 3520, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 2895, na 3520. Passou o nível 110, azul 2774. Azul 2774. Está afastado 2-3 milhas de Salvador agora. Peço uma navegação na proa de Raíra. Na proa de Raíra, subindo 180, azul 2774. Estabilizando para o LS, 6908. Gente, azul 6908, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 095, obrigado. Na 3520, solo aos 21, livre à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3520. Azul 6908, boa noite, para estabilizar o ILS. Azul 6908, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, 6908. Platão que serra o teu papá controle? 08, solo aos 24, livre à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o Pad 3. Posição 2 Lima, atente ao balizador. Alfa Kilo 2 Lima. Através de coral, chama Ideias 120, decimal 1. Tio, 9 milhas para coral. Azul 2774, afastado 8 milhas para a posição coral. Mantenha nível de voo, submantenha nível de voo 180, serviço radar terminado. Através de coral, chama em Deus 120, decimal 1. Modulando na frequência de emergência, o azul 2774. Azul 2774, através de coral, ideal 1201. Number 910, Scorpion Ident, descend to flight level 050, QNH 1014, fly heading Luna intersection to intercept the IRS X-ray runway 10. Captain flight level 050 over 1014, QNH Alto Salvador, bom dia, gol 192. Gol 192, eu sendo identificação, desse mantém a nível 050, via chegada por meio de 1, ajuste de altímetro na 094. Gol 192, bom dia. Para Recife, pronto copy. Gol 1192, autorizado Recife via UPZulu 17, nível de voo 370. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5501, controle Salvador, pere 119, décima 8. 370, Recife aprovado, para pessoa decolada ao 90, com correto, gol 1192, confirmando transição Aracaju. Boa, chamo e após Aracaju. Correto, aposte pro posto, portão 8. China 1910, clear the final LS3 runway 10, report section of localizer. Clear to ILS runway 10, we'll report establish full ILS runway 10, China 1910. China 1910, maintain 4000 feet and stand by to continue your descent. Maintain fly level 400 Argentina 4000. Argentina 1910. China 1910, clear 2000. Down to 2006, Argentina 19010. Mike, Yankee Victor, prossiga. Bom dia, eu já formei a espera, preciso fazer o giro de motor na posição. Suficiente do giro do motor na portão 5, Mike, Yankee Victor, reporte ao término. Bom dia, obrigado. Boa noite, não desejo a Tony.